Pode passar azul Blue aí a retaguarda? Sempre por estacionamento no meio, essa metade? Sente após o Gol, vai passar a retaguarda, autorizado, coordenação com a equipe de pátio, repórter para o táxi. Adiantou 3297, aproximado ponto espera, pista 10, pronto. Sente autorizado, aliás, manter o 32 no centro. Pre alinhar e manter o 3297. Ativar, alinhar e manter. Açaí 2231, Barreiras 340, copia? E 2231? Comprando para a cópia 2231. Autorizado, Barreiras 340, conforme a ordem do plano, decola da 10, a curva à esquerda, saída Momo, Cogbu, após direto Barreiras. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5535, cotejo. 340 via rota para Barreiras, autorizado, 10 com curva à esquerda, no sentido da Momo, Momo, Cogbu, 1208, controle 5535, transponder 2231. Qual é o passaredo quando o plano chama em posicionamento na área remota ou no quadro? Na 6314, contato no radar só 340, conforme autorizado. 340, 30 direto, Momo, está presente? Autorizado, Pedimão. Pedimão, 6142, alternando Natal, 3:40. BOB 1117. Via Enzialfa até o ponto de espera, com então uma torre 186-6142. Nível da Ponte Espera 268-6142. Para o táxi, web 5729, a bordo 103, autonomia 320, alterna Guarulhos. Novo solo novamente para táxi até Pátio 1. Web 5729 para o táxi, a bordo 103, autonomia 320, alterna Guarulhos. Copiado via Pátio de Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre na frequência 1186, ajuste agora 10 no 5, bom voo. 615, Pátio de Alfa, ponto de espera, 286, obrigado, bom dia. Boa tarde, 3217, contato radar, só 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, 3217. Sente o Romeu, Romeu Golf, curva esquerda, na proa da posição Mari, devido à chegada Mari, reporte para a descida. Juliette, ali. Tipo 5488, boa tarde, acione a identificação, desça ao nível 110, a chegada é a mão. Até o 110, cabrando na frente de costas. O 5488, desce até o nível 050, mantenha a proa. De costas, ok? Sim, 5488, autorizado, aliás, decolar, 120 graus, 10 longe. Decolar o CNM 142. 554, cotejo. 200 autorizado, decola 10 com curva à direita, saída arbórea, leva. Controle 120, decimal 8, aciona 5554, 35299. Olimpo 03, Juliette, Inge até o conserto da 10, qual então chama a torre no 86? Olimpo 03, Juliette. Ponto 5219 da Tripi, cotejamento correto quando o plano chama e puxa acionamento no pátio 3. Camarada. gente manter o ponto de espera. Mantemos. Estacionamento 2231 é a 14 remoto. 1077 confirmando, chamou para o push. Afirmativo, que é aqui na posição 10, estamos com o pushback acionamento. Copiado, está autorizado, chame taxa. E o pushback acionamento, seu pushback de 1077. A série 2231 no número 2 do setor aguarde. Certo, aguarda. Está intermitente, comandante. O centro Recife coordenou com a gente há poucos segundos atrás perdeu seu modo Charlie por uns 10 segundos. Retornou agora, cruzando 1150. Boa tarde, 1925, como está aqui? Boa tarde, 1925, ação identificação, desce 4.000 pés, vigilância, chegada bom. 4.000, chegada bom, 1925, como é que você está, um pequeno desvio assim, pedir evitar alguns pontos, tá? Após flor de bom. Estabilizado e visual da 3560. 3560, chame torre, 1186, bom pouso. 186, obrigado. 208. 08, boa. 3560, continue a aproximação, aguardando pista livre. Sente, aguardando pista livre, 3560. 6314, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom voo. 5 decimal 4, 5 decimal 5, Xané, 6, 13, 4, até a volta. Certo. São Paulo, Congonhas. 399, aguarde de copo para Congonhas. Prepare a saída da Eule da Bridge. Gente, aguarde, 399. Esse é ponto localizador. Direto 3015, autorizado X-Ray. Tomará estabilizado. 35422, 5 para o seu foco, atuando a mão. Gente. Olha, Xané 6142, cruzando 040, atenção. Boa tarde, 6142, contato radar cruzando 4510, suba 350, conforme autorizado. 350, conforme, Oceania 6142. É, foi possível solicitar coordenação para voar Aracaju? Guarde. Obrigado. Livre pouso, 130 graus, 10 mais. Livre pouso, 3560. 5729, decolos 44, controle 208. 208, alô. Voador Web 5729. Web 5729, boa tarde, contato radar só 360, saída dela. Leita da EL 360, falta pro da EL, senhor? O livre? Autorizado da EL. Da EL, obrigado. Desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportará. Romeu Rúlia Golf, foi na proa de Duna, descendo a 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Confirmando para o Romeu Golf, na proa de Duna, descendo para 3.000, preciso? Afirmo. Bato, Romeu Golf. Romeu 142, dependente de desconsidera a solicitação de avaliação Aracaju devido à meteorologia nuvem. Ciente. Obrigado, hein? Estava até autorizado, já iria autorizar. Pode manter o perfil. Pois é, agradeço aí, gentileza, mas não vai dar não. Não, por isso. O TAM 3217 chama em Recife, 1025 décima 1, alterna 1325, convô. 251, 3325, grato, bom trabalho, TAM 3217. 5 de autonomia, alterando Campinas. Confirma a alternativa? Campinas, cara. Copiado, Gol. Prossegue então via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, quando então chama a torre na frequência 186, ajuste 10015. 1015, Gol 1077, autorizado o táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, prossegue com a torre 1086, gato carabão, fim de tarde. Caçaria 2231, em coordenação com a equipe, após Boeing da Gol, livre por estacionamento, chame táxi. Após o Boeing da Gol, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado, reporta táxi 2231. Zero, senhoras, 47, direita, 129, senhora. Direito, 219, tá, 3, 5, 3, 0. Olimpo, 03, livre decolado, 120 graus, 109. Salvador, 3560, boa tarde. 3560, Alfa reportando, Fê Juliette. Alfa, Fê Juliette, tá, 3560. Direção Juliette, tá, 3560. Copiado, mantenha a posição, aguardando. Aguardando. Estabilidade. Tá bem, Rio, para estabilizar, vamos, meu gol. Estabilizou visual 4206. 4206, chame torre, 118, meia dúzia, bom pouso. É, volta, obrigado. 103, decolado aos 49, controle 120, decimal 8, bom voo. Tá, controle 208, grato. Boa, 02. 02, afastado 6.5 milhas, setor noroeste, tensiona a parte do Gré. Ciente, aguarde. Chamei 6142, chamo centro Recife, 125, decimal 45. Alterno 126, décima 8, 5, bom voo. Boa tarde. Controle Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, contato radar 240, saída da EL. Saída da EL, Olimpo 03. Guardião 02, chame torre, 1186, bom pouso. 186, grato. Massa da EL, 160, abjeto 5729. 5729, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigado, tamo fazendo. Terceirinho, tô com o final da 10 e 17. Gente, por enquanto mantém o setor norte, a paz segue na retaguarda do azul sem interferir para a parte do Gré, Guardião 02. Mantendo o setor norte, aguardando a passagem do azul para seguir para o Pátio Gré. Suficiente para mim, sob reparação, proa 200, limite ao curso localizador. Desce 3.000 pés, o voo no 925. 3.000 na proa 200, do 925, 1.015. O trip tem 482, o repetição indicada é 200 nós, 2009. Gente, 24209, está passando a mão. Como é que Autorizado Congonhas 360, decola 1-0, curva direita, saída é a da Leda Bridge, intercepta Pazulu no meia, após segue a rota do plano de voo. O controle opera em 1-208, cena 5033, futeis. Autorizado nível 360. Saindo pela Upper Zulu no meia, da El Linda Bridge, decolando da 10, que é curva direita, após Upper Zulu no meia, roda do plano de voo. Motor 1208, transponder 503. Correto, gol, condução e posicionamento no 02. 1208. Bono 755, com fins 36, copia? Ah, negativo, solicito 240. Ok, aguardo de coordenação então. Sim, é de 750. Confirme, é pro A175? 175 descendo agora até 4 mil pés, o ajuste 1015, 5488. É, 4 mil pés, 1015, ajuste. Então, aguardo para a gente correr a consenso. É, obrigado. X, tá mantendo 2 mil pés, é um Alpha Charlie, meia dúzia, tango. Alpha Charlie, meia dúzia, tango. Tá ok, tá reduzindo, 925. Muito grato. Também não conheço isso não, comandante. Ele fala pra gente qual que é. É um Twin Commander. Turbo Commander. Ah, oh, esse é bom. Atenção, motor, muito boa tarde, igual no 077. 077, boa tarde, contato radar só 360, saída dela. 077, prossegue para o 360 na vela. O voo 925 está certo logo nessa prua? Oi, senhor. Sente a reposta estabilizada? Oi, reposta lá, 925. Reparte solo controlado. 1-0-1-2-5, reposta lá no solo controlado, guardião 02. O 925 está autorizado até 2000, 1015 no ajuste. 2015, 00, 925. Faz 2-2-3-1 ali, mantendo 0. Ali, mantém. Olimpo 03, controle. Escuta, prossiga. Mantém o nível 090 inicialmente. Lateral 090. Até a volta, obrigado. Guardião, solo. Frente, solo 54, frequência livre, guardião 02. Golf, chame torre 118,6, bom pouso. O Romeu, Romeu Golf estabilizado no localizador. Romeu, Romeu Golf é a parte externa. Golf reportará. Sul 4206 livrando na Fox Flash na Cisco. Via Alfa reportando para Juliette. Via Alfa antes da Juliette reporte 4206. Não, livre decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus, com 7 nós. Livre decolar de 1-0, posso fazer 2-2-3, tá? Mil pés no glide se desejar, reponte Duna. Gente, até 2010, preparadinho. Salvador de Romeu, Romeu Golf, já passando externo, possibilidade de pouso pela base, pela direita da 17, se quiser interagiliza aqui. Gente, condições de seguir sem reduzir? Afirmativo, estou indo lá. Segue sem reduzir, com base pela direita para 17, encurtando na medida do possível, reparte na base. Portará na base, Romeu, Romeu Golf. 3-1 decolado, 155, controle 120, decima 8, bom voo. 208, grato para vocês. Missão em táxi. Camarada táxi. O Olimpo 03, agora sim, lift subida, até o nível 240. Subida para o 240, Olimpo 03. Feito no 45, aguarde de cobre para o Galeão. Sim. Seu 755, prossiga. Oba, a gente pediu uma autorização nível 240 pela Whisky 1 para Confins, confirme. Ou no 755, é o 240, o senhor teria que fazer realmente uma modificação na rota. O senhor fez alguma CHZ? Eu verifiquei no sistema, o Centro Recife também, e nós não temos essa modificação da rota do senhor. Não, tudo bem, a gente já falou com a companhia e achamos que já tivesse chegado por aí, mas é, eles estão providenciando essa CHZ aí, pra gente sair na Whisky 1 para Confins. Assim que você tiver, por favor, a gente está na sua escuta, obrigado. Ok, sim. Zero vigilância, chegada maré. 750 na maré. Autorizado, Galeão, 380, decola 1-0. A curva é à direita, saída da EOLE da Bridge. Pesulu 1-0, após segue a rota do plano. O controle, opere 1208, aciona 5576, cotejo. Marquedor, pista 10, curva à direita da EOLE da Bridge. A Pesulo 10, 128, saída 5576. Tá, 3145. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 01. Chamaremos. Azul 4206, Juliette para o 03. Juliette, 03, 4206. Manhã está 15 minutos. Sente o repórter externo 5488. Repórter para a externa. Sente no 925, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde autorização para pouso. Oxe, não sei se está. 1077, chama centro Recife, 126, corrigiu, 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25, com voo. 1077, vagão, prossegue Recife, 125, 1, 133, 25, com visitado, cara. Meu Golf, solo ao 58, confirma a parte 5. Meu Golf, solo 58, confirma a parte 5. Sente ele, livre táxi ao pátio, valeu, meu Golf. Olympus 03, agora livre subida até o nível 240, chame Recife 1251, alternando 3325, boa tarde, bom voo. E agora livre subida até o 240, chamará Recife 1251, alternando 13325, Olympus 03. O Olympus 03 aciona o transponder 5005. O transponder 5005, Olympus 03. Para o táxi, o trip 524146 a bordo, 3 horas e 50, com fins. Copiado, prossegue via passing de alfa até o ponto de espera, conectando chama a torre, frequência 186, ajuste no 0 no 5, por favor. Ótimo, alfa 186, bom trabalho. Oito, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Vento, passando externo para ter baixado a travada, batendo a pista. Solo 925, solo 00, livre à direita, solo 120, decimal 8. Direita, 121, decimal 9, corrigindo. Boa, 925. Confirmando 219, né? Afirma, 21 decimal 9. 219, boa. Alternando 2685. O 240? Ainda é negativo, o sistema ainda não chegou. Apenas para confirmar, se eu teria o número da mensagem CHZ? Ah, não, não. Não tenho não. Peraí que eu vou pegar com a companhia. Obrigado. Tá, se tiver esse número, já agiliza que eu já correram direto com o plano de voo Recife. Então, muito obrigado. Salve, Salvador. Agora 925, livrando na 650. Alfa reportando, seu Juliette. Taxi Alfa, repórter da Juliette, Rona 925. Sir, boa tarde, Trip 5241, próximo ponto, espera da 1-0, pronto. 5241, visual com a aeronave da Companhia Nacional. Afirmo. Faz passagem da aeronave da Companhia Nacional, a linha mantém no 0. Pode até a linha mantém, 241. Salvador, boa no 349, posição 02, para a posição da aeronave. Muito boa tarde, é Portugal 022, heavy on position 11, at 330 with Yankee Information, request clearance to Lima, Papa Tango, level 370. Roger that, wait, Copa, Portugal 022. Copa. Salve, Bruno, 399, para posicionamento, posição 2. 399 no 02, irá aguardar. 925, Azulino, Juliette para o 04. Juliette para o 04, Bonanave 25. Tem previsão para o Bono 39, Charlie? Salvador, Bono 755. No 755, prossiga. Ok, fomos informados que o número da CHG é 396. Copiado, 396. Aguarde para copiar. Na sua escuta. Solo 121 decimal 9. Vai livrar a direita, chamar a Solo 219 ou 5488. No 399, no 02, estamos aguardando o banho da companhia, parquear no 4. Após, iremos autorizá-lo, ok? Obrigado, Fernando. O TAM 3145, não, esporte 1 para o puxo reator. 6145, qual número 2 no setor aguarde? Salve, Salvador, 35488, ligou. 5488, Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, 5488. Trip 5299 para o táxi, 60 bot, 340, alterna Salvador. O Bono 399, aguarde apenas o, agora o táxi da Trip. Após o Trip, livre puxa sanar. No 2, chame táxi. Tem, após o Trip, livre sanar, chama o táxi do 399. Via Pátio Indy Alpha, Trip até o ponto de espera, quando então chama a torre no 186, ajuste no 015, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chama a torre, obrigado. Sierra Hotel Papá. Sierra Hotel Papá, boa. Boa tarde ainda, se a identificação desse 050 de lá, se chegar lá, bom fim. O ideal é em Porto, em Anagoita, mas se então Anagoita pode ser do 050. Tá autorizado, só me reporta livrando. Obrigado, então. É, o que eu estava passando para você. Salvador, muito boa tarde, eu tripito 5241. 5241, boa tarde, contato radar, sobe 200, saída Argor. 200 Argor, tem referência, pode curvar direito? Na proa de Argor. Proa de Argor, grato. No 755 ao solo. Prossiga. Autorizado, confins nível 240, whisky 1, decola 10, curva à direita, saída da Eulida Ilhéus, controle Salvador, opera em 1208, aciona 5545, cotejo. 240 para confins, decola da 10 com curva direita da Eulhéus pela whisky 1, 208 ao controle, 5545, transponder, gol no 755, muito obrigado. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 09. Chama lá, obrigado.